Media live man, yeah. Media live man, media live man, yeah. Media live man, yeah. Media live man, media live man, media live man, media live man. Uma match live era fita, agora sua vida complica. ZK já fechou na batida, squad fecha com a firma. De Portugal, brasa, sente o clima. Meus manos são canela fina, de Elia Brau fez eu nas linhas. Esses negros são estamina. Não deixe que acabe com tudo que cê conquistou. Os danos te fodem no jogo, não tem vencedor. Tô tentando levar uma vida melhor, fazer isso dar certo. Deixa os atrasos de lado, eu não posso passar nem um segundo perdendo, yeah. Quero que se foda, quem é panelinha no jogo. Seus manos são ruins e a mídia cobra em dobro. Suas vadias me querem, a noite se resume em ouro. Não entendeu, me liga que eu explico tudo de novo. Tavam esperando, eu apareci, acabo pro seis. Pesadelo demais, trap demais, não dá pra vocês. Com flow mais insano, meus manos insanos, minha firma insana. Depois dessa porra quero ver virar o corre das notas em ouro. Visões me leva adiante, mas não é o bastante, tenho que lutar. Sigo sonhando com o topo, fazendo meus corre pras notas virar. Vocês só falam besteira, ficam de triguinhas por seus rapstar. Eu só quero my money, a fama, o resto eu vou observar. Já chega de mimimi, tô cansado disso, não dá pra aturar. Vou seguir trampando no estúdio, fazendo meus hits por todo lugar. Vadia sempre vem em vão, se corre periga, só pra pra pra. Uma mad live é a fita, ó, que eu nem sou rapstar, yeah. E elas querem mais, e elas pedem mais, e elas querem mais, e elas pedem mais. Media live, yeah. Media live, yeah. Media live, yeah. Media live, yeah. Yeah, yeah. My magic, yeah, yeah. ZK, ZK, ZK.